Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita dessa noite. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 325. Hoje é dia 7 do mês de julho do ano de 2021. Agora são 7 horas dessa noite agradável de quarta-feira. Agradável e gelada de quarta-feira. Nós estamos ao vivo, transmitindo diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. Vocês que nos acompanham e você que está chegando agora, saiba que o objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões, sempre abordando temas atuais, observados pelas lentes da doutrina dos Espíritos, rigorosamente sob a codificação de Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pelo chat. Você que está no YouTube, clique no botão inscrever-se e marque o sininho para receber as notificações do canal da USE Piracicaba no YouTube. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você vai ser avisado com 30 minutos de antecedência, né? E você que está no Facebook também, né? Curta a página da União Rádio Web, além de curtir a página, compartilhe também esse vídeo. E tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, você pode comentar, deixar o seu comentário, fazer a sua pergunta ali. E hoje, no programa de hoje, nós receberemos os amigos, a amiga Maria Antônia Paduan e o companheiro Francisco Mourão, e falaremos sobre a lei do progresso. Em alguns instantes, a gente já vai chamá-los. Antes, porém, eu tenho aqui um recado. É um dia de muita alegria no plano espiritual e um pouco de tristeza para aqueles que ficam e têm que se despedir, né? Soubemos, recebemos a notícia, você que nos acompanha e que conheceu um grande trabalhador espírita aqui de Piracicaba, o Sérgio Parisotto, ele desencarnou ontem. Então, fica aqui o nosso registro da nossa gratidão por tudo que ele fez pela divulgação, pelo estudo da doutrina espírita, uma pessoa que sempre conduziu os estudos espíritas, participou, organizou grupos de forma muito séria, muito competente. Então, a nossa gratidão, eu comentava há pouco com os amigos que vão participar hoje, que nós que chegamos depois, já recebemos esse terreno tão bem preparado por esses grandes trabalhadores que nos antecederam. Então fica aqui o nosso registro, a nossa gratidão, e eu peço a todos que puderem, aqueles que conheceram o Sérgio, que possam fazer uma vibração, uma prece por ele, para que ele seja recebido e que possa voltar a trabalhar o quanto antes lá no plano espiritual. Muito bem, eu tenho um outro recado, um recado rápido aqui, e eu vou, antes de dar o recado, é sobre o sorteio, né, da campanha A Vida no Mundo Espiritual. A gente vai anunciar novamente a ganhadora do sorteio, mas eu quero primeiro dar as boas-vindas aqui aos amigos Francisco Mourão. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Maria Antônia, que vai estar conosco em instantes. E boa noite a todos que estão conosco. É sempre um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui para podermos, aí nos próximos minutos, refletir sobre essa doutrina abençoada, a doutrina espírita. Muito obrigado. Até já. Até já. Muito bem, é uma grande honra para a gente receber essa amiga que sempre atende com muito carinho os nossos convites. Seja bem-vinda, Maria Antônia Paduan. Boa noite, Wilson. Boa noite, Francisco. Estou com bastante alegria que estamos aqui hoje, mais uma vez, para trabalhar, para dedicar nosso tempo à doutrina, né? E muito mais gostoso ainda é estar com vocês dois. Vocês sabem o quanto eu tenho prazer enorme de estar com vocês. E o tema de hoje é muito gostoso, falar de progresso sempre é muito bom, né? E já de antemão agradeço àqueles que estão conosco, conectados conosco, nos auxiliando com suas vibrações. Até daqui a Muito bem, pouquinho. muito bem. Maria Antônia, você conheceu o Sérgio, né? Participou de trabalhos com ele Sim, também. os colegas de mocidade. Pois sim. Pois é. O papel de cada um de nós é vir, né? Trabalhar, fazer, contribuir da maneira que nós, no limite das nossas possibilidades, e a todos nós está reservado. Feliz é aquele, né, que pode retornar a pátria espiritual com essa sensação de dever cumprido. Eu tenho certeza que o Sérgio Parisotto é uma dessas, né, felizes personalidades que podem afirmar isso, com certeza, né? Sim, com certeza, porque o Sérgio foi muito estudioso, né, das obras de Kardec. O Sérgio, como você já citou, ele organizava grupos, ele deu vários cursos na União, sempre colaborou em todas as casas para as quais ele era solicitado, quer seja nas palestras, quer seja para realização de cursos, sempre foi um dedicado à causa da doutrina espírita, né? Procurando sempre estudar a fundo a doutrina, e pautado sempre nos ensinos de Kardec. Pois é. Então, muita luz no caminho do Sérgio, que ele possa continuar trabalhando. Que assim seja, será. É. A Maria Antônia já adiantou, o Francisco já adiantou também. Hoje a gente vai tratar do tema A Lei do Progresso. E para introduzir o tema, eu selecionei uma poesia, hoje um pouco diferente, uma poesia da Maria Dolores. E a gente vai começar, então. Convido todos para me acompanhar enquanto eu faço a leitura da poesia. Mas antes eu tenho um recado. Eu falei para vocês que eu ia dar o recado lá da campanha Vida no Mundo Espiritual, não é? Então, vou avisar, você que participou da campanha, você está lembrado, a campanha, no dia 23, nós sorteamos, né, atribuímos um número a cada um dos cadastros que foram feitos no telefone da USE, de comunicação da USE, e fizemos um sorteio, então, e a ganhadora da coleção completa, eu vou colocar aqui na tela, foi a nossa amiga Elissa Mara Toledo. Então, parabéns a Elissa, que ela possa aproveitar todas essas obras, essa coleção maravilhosa, né? Lembrando também a feliz ganhadora, que é um convite ao estudo, né? Além de tudo, é uma responsabilidade. Ela recebe um pequeno tesouro ali, que, olha, Que quem tesouro. passa. É, quem já leu todas as obras sabe o quanto se descortina diante dos olhos uma realidade para aqueles que não conhecem. Não precisa ler ficção, não. É só ler André Luiz, né, que realmente descortina-se um mundo maravilhoso diante de nós e a gente passa a olhar para essa vida com outros olhos. Então, parabéns, Elissa Mara Toledo, ela que retirou, né, as suas obras já essa semana lá na Livraria Espírita Allan Kardec. Aproveite essa leitura e esteja conosco sempre que possível. Um grande abraço a você. Muito bem, dado o recado, então, a gente vai para o tema do programa. Como eu disse, o texto que nós selecionamos é denominado Dor e Progresso. Ele foi escrito pelo Espírito Maria Dolores, pelas mãos do saudoso médium mineiro Chico Xavier. Foi extraído da obra Caminhos do Amor. Vamos então ao texto. Mágoas, tristezas, lutas, desenganos, debita as provações à lei da vida. Embora o sentimento em pranto e chaga, prossegue à frente de cabeça erguida. Tudo o que te conforta na existência, seja amparo de longe ou de mais perto, exige claro exame, porque em tudo a natureza é sempre um livro aberto. Para guardar-te a casa, a pedra aceita, o pesado instrumento que a carcome. O trigo foi chamado e atendeu prestamente a honra de ser pão para extinguir-te a fome. Madeira que te arma o leito, a mesa, ou te cria a guitarra para a festa, obrigou-se a largar o meio em que vivia, em recanto esquecido da floresta. A fonte jamais grita contra o lodo, que lhe cabe vencer na direção do mar. A argila obedeceu aos tormentos do fogo para tornar-se forma e cor nos enfeites do lar. Pensa nisto, alma irmã. Nada reclames. Dor é transformação que nos reforma o ser. E toda e qualquer vida, a fim de renovar-se, necessita servir, caminhar e sofrer. Muito bem, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, depois dessa linda poesia, dessa doce poesia, sempre da Maria Dolores, com tanto afeto, destilando tanto afeto, a gente percebe aqui na poesia, não é mesmo, a entrega que a autora propõe que seres inanimados, né, se oferecem para se tornarem úteis à evolução da sociedade. Isso nos leva, né, o texto fala sobre a natureza, nos leva naturalmente à primeira questão que a gente vai abordar, né, a lei do progresso, que está lá no livro dos Espíritos, no capítulo 8, ela começa a tratar sobre o estado de natureza. E na questão 776, Kardec indaga ao Espírito de Verdade: o estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Então, veja bem, né? O estado de natureza e a lei natural. A gente fala muito sobre as leis naturais ou as leis divinas. Então ele pergunta se isso é a mesma coisa. A resposta do Espírito de Verdade é não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Muito bem, eu vou passar para o nosso amigo Francisco Mourão, aqui por ordem alfabética, tá? Primeiramente para o nosso amigo Francisco, para falar um pouco sobre isso, Francisco. Porque, assim, a pergunta é: com essa resposta do Espírito de Verdade, não dá para a gente a impressão de que a gente está sendo dissociado da natureza? É isso que o Espírito está tentando dizer para a gente? Não, não, o estado de natureza é incompatível com a civilização. Como a gente pode entender essa afirmação do Espírito de Verdade, Francisco? Não, na verdade, acho que não existe essa interpretação, né, Wilson? Eu acho que a resposta é clara, no sentido de dizer que o estado natural é o estado primitivo, se refere à natureza, e uma das leis naturais é a lei de progresso, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra mesmo, né? E essa questão da dissociação da natureza é realmente algo que não procede, né? Em especial após ler essa poesia maravilhosa de Maria Dolores, que só com essa poesia a gente já podia encerrar o programa. Que é uma coisa incrível, incrível que ela escreve, porque de alguma maneira ela deixa claro que nós estamos inseridos na natureza, nós fazemos parte da natureza, nós fazemos parte da criação. E por fazermos parte da criação, nós estamos sujeitos às mesmas leis. Leis naturais, que segundo o Livro dos Espíritos são 10 leis. Hoje estamos aqui estudando uma dessas leis, que é a lei do progresso. E assim, é maravilhoso, né, quando nós praticamente saímos desse processo de dissociação e nos integramos à natureza. Porque nós fazemos parte dela e, ao mesmo tempo, somos sujeitos a essas leis. Vejam só que bonito como ela nos convida a refletir sobre toda a natureza colaborando para o progresso. Toda a natureza colabora. Que coisa mais linda, um pedaço de madeira que está lá na floresta e vira uma mesa para servir, vira uma guitarra para deixar as pessoas alegres. Né? Uma pedreira que passa por uma betoneira para que se transforme, vamos dizer, num caminho seguro para a gente passear, para a gente andar. Como que nós não podemos, então, nos sujeitarmos a essas leis também, que nos forçam de uma maneira amorosa a nos transformarmos? Então, esse desconforto que nós chamamos de dor, nada mais é do que o processo de transformação ao qual toda criação está sujeita. Nós temos que entender e aceitar isso de uma vez por todas, de que a dor do crescimento faz parte da nossa evolução. É uma bênção que nós temos através dos desafios, das lutas, das dores, para que nós possamos usar a nossa inteligência, utilizar os recursos que nós já temos, os recursos dos amigos espirituais para nos inspirarmos e mudarmos a nossa posição, crescendo cada vez mais, nos desenvolvendo cada vez mais. E o que, que a maioria da população faz, da humanidade faz? Utiliza isso como dor martírio. Acha que é um martírio, que é algo que ela vai se tornar um herói simplesmente por sofrer. Não! O sofrimento não leva a progresso, Wilson. O sofrimento leva a um despertamento para que a gente deva, sim, tomar uma atitude diante da vida. Isso é doutrina espírita. Sofrimento não significa mérito, sofrimento não significa ascensão. Sofrimento nada mais é do que um chamado divino para que nós possamos nos transformar. Assim como toda a natureza se transforma, toda a natureza pacientemente nos dá o exemplo. Ela nos dá o exemplo. Ela está toda hora nos dando exemplo de transformação pela lei da destruição e pela lei da conservação, pela lei do progresso, que são leis naturais. Por que nós não seríamos, então, sujeitos a essas leis? Então, eu espero que com essas primeiras reflexões a gente possa entender isso. Que uma coisa é realmente o estado natural, a natureza, outra coisa é uma lei natural, sendo que entre elas temos aí a lei do progresso, que é o que estamos conversando hoje. Muito bem, Francisco. Antes de passar para Maria Antônia, eu só quero responder aqui a Regina Arruda. Ela ficou em dúvida, eu acho que ela pegou o vídeo não do começo, ela escutou a gente falando do Sérgio, né? Ela ficou em dúvida de que Sérgio é o Sérgio Parisotto, tá? O que desencarnou. Ele foi um trabalhador espírita aqui em Piracicaba durante muito tempo e morava atualmente, não é, Maria Antônia? Em Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis. Então, é Sérgio Parisotto. Então, ele foi que desencarnou no dia de ontem e hoje está recebendo as homenagens. Então, aqueles que o conheciam podem fazer suas preces para o nosso amigo Sérgio. Muito bem, o Francisco, ele introduziu muito bem o assunto e a leitura que ele fez sobre o último parágrafo, né, o último verso da poesia, que é: em toda e qualquer vida, a fim de renovar-se, necessita servir, caminhar e sofrer. A gente ia falar sobre isso, mas será que para progredir, será que o sofrimento é inevitável? Será que não existe como? Porque nós estamos aqui, muitos de nós, a gente vem procurar no Espiritismo exatamente subsídios, né, para diminuir o nosso sofrimento. Às vezes o mundo parece pesado demais, as dificuldades parecem maiores do que a nossa capacidade, fica muito difícil. E será que esse entendimento, né, leva a gente a aceitar simplesmente o sofrimento? O Francisco já fez uma introdução, mas eu queria que você explorasse mais esse assunto, Maria Antônia, por favor. Como lidar com o sofrimento, sendo espírita? Eu gostaria, antes de responder essa pergunta, ainda ficar um pouquinho na questão do conceito para aqueles que não leram o Livro dos Espíritos, né? Quando ele fala em estado natural aqui, na verdade, é o estado mesmo, é o estado em que se encontra a natureza, o homem. E aí tem uma observação interessante para ficar claro, para entendermos a diferença entre o estado e a lei. O estado é o estado em que cada grupo evolutivo se encontra. Então, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, ó. O estado natural é a infância da humanidade, é o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. Mas para alcançar esse estado, para sair desse estado de infância, é necessário que estejamos sujeitos a uma série de leis, entre elas a lei do progresso, como bem citou o Francisco Apol, né? E daí, para que realmente haja o progresso, nós temos que vivenciar experiências. Então, não é necessário que para progredir tenhamos que sofrer. Muitas vezes nós vamos sofrer por uma consequência natural da mudança que é necessária para nós. Por exemplo, vamos pegar os materiais inanimados para depois falarmos de nós. Nesse exemplo que a Maria Dolores cita, da madeira que sai lá da floresta, do conforto da floresta, e ela é cortada, ela é trabalhada para se tornar a nossa cama, o nosso leito de descanso, a mesa da nossa refeição. Ele é um material inanimado, mas antes fez parte do conjunto de vida da natureza que foram as árvores e que estão sujeitos também à lei do progresso. Nós não podemos esquecer disso. E, no entanto, não pensa ainda estar num estágio muito inicial. E a humanidade também tem seu estágio inicial. Então, quando a pergunta foi feita por Kardec, e foi dada essa resposta. Então, os espíritos afirmam que o estado natural da humanidade é ao seu início, a sua infância. Agora, para sair desse período de infância e galgar outros estágios mais avançados, nós já avançamos um tanto mais. Hoje já não estamos naquele estágio primitivo. É necessário que estejamos sujeitos à lei do progresso, à lei do trabalho, como você citou, à lei da destruição, à lei da conservação. Porque nós sabemos que a lei da destruição não é para destruir, mas é para transformar, é para regenerar. E o ser inteligente que compõe a humanidade, ele vai passando por várias experiências. A princípio, essas experiências, elas ainda, eles não têm noção, o ser humano não tem noção, quando primitivo, do que é dor, do que deixa de ser dor. Ele reage a uma dor, ele reage instintivamente à dor, como recurso de defesa, porque seu instinto de conservação se faz presente. E a harmonia dessas leis vai determinar o progresso até que ele atinge o momento em que ele começa a participar desse processo de progresso, quando ele adquire a capacidade da escolha, né? Que adquire o livre-arbítrio. E aí que as coisas começam a surgir não mais como processo de defesa natural que o indivíduo enfrenta, mas ele começa a perceber aquilo como algo doloroso, porque ele já tem consciência. Ao ter consciência, ele pode fazer a escolha de aceitar ou de recusar. E muitas vezes, ao recusar, ele recusa porque sente como dor, como sofrimento, e não como a experiência que vai lhe dar um passo a mais para frente no progresso. Então, progredir não significa que tenhamos que sofrer, mas pode ocorrer o sofrimento ao longo da nossa jornada, pode, como foram os exemplos dados pela Maria Dolores, e que, trazendo para a nossa realidade de ser pensante, muitos espíritos, vejamos Jesus, né? Mas se não quisermos pensar em Jesus, vamos pensar em espíritos menos evoluídos quanto Jesus. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier, né? E outros espíritos que estão num quadro de resignação, que enfrentam a dor, mas lidam com as suas dores. Muitos espíritos que nos cercam passam por momentos de dores e estão resignados. E ao desenvolver esse processo de resignação, de aceitação, ele já está evidenciando um progresso moral. Então, o que que vai ocorrendo? Quanto mais o progresso moral vai se instalando no íntimo do ser humano, maior é a capacidade de resignação, de aceitação, e de interpretação do sofrimento não mais como dor, não mais como um elemento destrutivo, mas como um elemento que vai dar a ele avanços muito importantes no seu progresso espiritual. Muito Nisso, a bem. doutrina espírita nos auxilia muito, porque nos traz essa clareza para nós, né? Só precisamos desenvolver essas virtudes dentro de nós. Muito bem, Maria Antônia. Você apontou muito bem que o animal, por exemplo, ele instintivamente vai tentar evitar a dor, né? Ele vai tentar fugir de um predador, né? É a lei da conservação. Então, o sofrimento é ruim, o sofrimento pode levar à morte na natureza. Então, ele vai fazer tudo o que ele puder para se preservar. Agora, o homem, essa é a questão. A dor, e o Francisco pontuou isso bem, né? A dor não faz evoluir, mas desperta a gente para que nós avaliemos as causas dessa dor. É como se fosse um animal que vai lá, encosta numa cerca elétrica, toma um choque, encosta de novo, toma um choque, encosta de novo, toma outro choque. Ele não vai fazer isso. Se ele encostar uma vez naquele fio, né, e receber uma descarga, ele não volta mais ali, porque ele sabe que ali é perigoso para ele. Então, instintivamente, ele vai evitar a dor. Só que o ser humano, se ele não cuidar, por conta desse livre-arbítrio, da possibilidade que ele tem de decidir, ele continua decidindo pelas coisas que o fazem sofrer. Porque ele não relaciona a decisão dele, a atitude dele, com aquele sofrimento que ele está vivendo. Então, de nada serve o sofrimento se a gente não tiver a capacidade de analisar quais são as causas. Então, você sai do campo da vítima, que sofre sem sentido, tudo acontece comigo, para, estou vivendo essa dificuldade. O que foi que eu fiz para produzir essa dificuldade? Como eu cheguei até aqui? Avaliando isso daí, você vai evitar as coisas que o levaram até aquela situação, para que aquela situação não se repita. Então, a vida que às vezes parece muito difícil, né? Parece que as coisas se repetem na vida da gente, é por conta disso, porque faltou aprender uma lição. Então, o Francisco colocou isso, a dor serve para isso, né? De que forma eu posso parar de sofrer com isso? E aí é claro que eu tenho que mudar as minhas atitudes, sofrer conscientemente, Seria Francisco. assim, a gente tem que se perguntar qual o significado dessa dor, né? Exato. Qual a mensagem? Qual a Qual a mensagem? mensagem? Exato. E é Né? claro, a Maria Antônia também colocou: existem dores que são inevitáveis, aparentemente. São inevitáveis. A pessoa nunca fumou e tem uma doença grave no pulmão. Mas aí o Espiritismo também pode nos ajudar a compreender que não foi nessa existência que eu produzi essa fragilidade naquele órgão. Foi numa outra existência que eu vivi uma vida e que eu prejudiquei o meu pulmão por alguma razão, fumar, por exemplo, né? Aí eu volto para cá com esse órgão fragilizado. E dependendo da vida que eu levo, eu posso ou não desenvolver, né, essa enfermidade em determinado órgão. Isso seria evitável nessa existência? Não. Não seria evitável. É aí que eu lembro muito bem de um livro, como que é o nome? Ação e Reação. Tem um instrutor, Druso, ele fala, quando ele explica para André Luiz sobre a dor, ele fala sobre três tipos de dor. Ele fala sobre a dor evolução, sobre a dor expiação e sobre a dor, eu não lembro, acho que é proteção, auxílio, dor auxílio. E é interessante a gente tratar disso, né? Porque a gente fala em progresso, e a gente está tratando exatamente disso. Progredir às vezes exige encarar o sofrimento, né? Viver o sofrimento para extrair dele algo que você precisa para parar de sofrer. Não sofrer, né, sem parar. Mas dor evolução, ele dá o exemplo que é a dor, por exemplo, da semente na cova. A semente tem que se rasgar para o broto nascer. É claro que ela não tem as terminações nervosas, é só um exemplo, né? É claro. Mas a semente, ela deixa de ser semente para ser outra coisa. Para a gente é um significado muito grande, né? Evolução. Eu deixo de ser semente para ser outra coisa. Não é, Francisco? Não, como entender essa dor e evolução no caso do ser humano? Eu tenho que abrir mão de ser o que eu sou, não é mesmo? Fale um pouco sobre isso. Exato, tem tudo a ver com um dos pilares da doutrina espírita, que é a reforma íntima e a sua transformação moral. Eu depois que passei a estudar a doutrina espírita, eu tenho evitado um pouco falar essa palavra sofrimento, sabe? Eu procuro substituir por desconforto. Tá? É um desconforto. É sair da tal da zona de conforto. E para isso, a gente é chamado para uma transformação por meio do que a gente chama de dor, ou de sofrimento, ou o que seja. Mas todas essas indicações, né, todos esses sinais, devem ser olhados de uma outra maneira. A gente está muito acostumado, Wilson, Maria Antônia, a ficar classificando as coisas, rotulando as coisas. Né? A doutrina espírita, de alguma maneira, nos convida a ter um olhar um pouco mais amplo. Né? Tantas doutrinas orientais também já olham para isso, que não existe essa história de ruim, bom. É uma coisa que a gente... É uma classificação quase que humana. Porque para Deus vai existir ruim, bom. Tudo leva o caminho para ele. Por mais que a gente fale, não, isso é um caminho ruim, Deus está no comando, Deus está olhando por nós, Deus vai mostrar pelo sofrimento a rota para ele voltar para a rota adequada. Então, assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nesse sentido, é que a gente deve, assim, pensar, refletido, com uma visão um pouco mais ampla dessas questões do sofrimento. E quando a gente tem, assim, um desafio, uma tarefa, algo que realmente nos chame a aquele sentimento de orgulho, de vaidade, de não, eu não queria passar por isso, não precisava passar por isso, é uma coisa chata, desconfortável, tal, que a gente possa ter esse outro olhar, um olhar mais otimista. Um olhar, inclusive, comparativo, como o Wilson falou, de que tantas coisas que a gente passa na vida, a gente acaba sendo, de alguma maneira, até ingrato. Até ingrato. Porque tem tantos irmãos nossos que sofrem muito mais que nós. Será que a gente não pode parar e olhar isso? Que estão passando por provas muito mais difíceis que nós. Então, na medida que a gente começa a ter essa visão um pouco mais ampla, Wilson, a gente começa a ter mais consolo, uma visão maior de que Deus está no comando. Você tem fé ou não tem fé? Ou é só aquela fé intelectual, aquela fé que você gosta de só falar que tem? Fé é nessa hora que você tem que mostrar para você mesmo, tá? Mostrar para você mesmo, não adianta mostrar para os outros. Assim, não, olha, eu estou passando por isso. Tem que ter um significado. Certo? Se estou passando por isso, Deus está me oferecendo essa prova, essa expiação, esse desafio. Ou porque eu falhei numa experiência anterior, ou porque eu mesmo possa ter escolhido, Wilson. Eu posso ter escolhido essa prova no plano espiritual, falar assim, não, olha, eu quero passar por uma dificuldade qualquer, seja ela qual for, não vamos nem especificar, tá legal? Assim, seja ela qual for, uma dificuldade financeira, emocional, seja ela qual for. Mas eu quero passar por essa prova, porque eu quero, de alguma maneira, experimentar essa dor. Experimentar essa dor e verificar como eu vou reagir a essa dor. Eu vou reagir no amor? Eu vou reagir no crescimento? Eu vou reagir na fé? Pronto. Isso já mostra a minha transformação. Mostra para mim mesmo o quanto eu estou transformado. Ou o quanto eu acho que eu já sou diferente. Eu não sei se eu estou sendo claro isso, mas a Claro, claro que transformação não. moral é isso. É você provar, não é para ninguém, não. É para você. Não precisa nem dizer para ninguém, é você que está diferente. No momento que você se sente diferente, os outros notam. Os outros percebem. É você se permitir ser outra pessoa, na É verdade. Então, quando lógico. a simbologia da semente que eu dei, né, de André Luiz, é Lógico. exatamente isso, né? É a semente que deixa de É o ser semente para ser outra desconforto. coisa. É o desconforto. É eu que vou me tornar um outro ser. Para isso, eu tenho que abrir mão de certas coisas que eu tenho trazido até agora, mas que não vão me servir mais daqui para frente. Não vão Isso me servir mais. é progresso. Isso é Isso progresso. é exatamente a lei do progresso que a gente está falando hoje. É progredir. Progredir na marcha que tem que ser. Não é nem atrás, abaixo da marcha ou acima da marcha. Nós temos um processo natural. Às vezes a gente fica até ansioso, né? Mais uma vez, equivocadamente, a gente fica ansioso. Porque a gente quer ser uma coisa que a gente ainda não tem condição de ser. Não é por aí. É o que eu posso ser hoje. O que que eu posso fazer melhor hoje? Quais são os desafios que eu tenho hoje? Vamos focar, vamos concentrar. Vamos trabalhar hoje. Ah, hoje eu fui mais paciente no trânsito. Pronto, tá num processo de melhora. Mas não é os outros, é você que tem que avaliar. Fala, Wilson. Quantificar, não é? Quantificar. Olha, você falo 10 palavrões por dia. Hoje eu só vou falar 5. Já é uma revolução. Você no fim do dia você fala, olha, teve uma hora que eu queria falar e consegui evitar. É progresso. Progresso. Então, assim, são essas coisas que às vezes a gente perde um pouco a noção, né? Achando que o progresso tem que ser uma coisa visível para todos, em que as pessoas têm que notar. Não, é você que tem que notar em primeiro lugar. Você que tem que se autoelogiar. Você que tem que ser feliz com as condições que você tem. E aí, como a Maria Antônia tão bem colocou, quanto mais desafio você tiver, se você tiver, de alguma maneira, vigilância, tiver consciência, você vai entender que esses desafios são sinais. Você não tem que ser vítima. Ai, agora é só. Não, é um sinal. Fala, opa, o que isso significa? Essa dificuldade aqui na minha frente. Que significado tem? O que, que eu posso aprender com isso? É isso que o espírita tem que olhar. Como eu posso aprender a ser uma pessoa melhor diante dessa agressão, diante dessa ingratidão, diante de uma dificuldade qualquer? Entendeu? Como é que eu posso ser melhor? Porque Deus vai estar conosco se a gente progredir, vencer a tarefa ou falhar. Isso é que é o legal. A gente tem até o direito de falhar. E Deus vai estar sempre conosco. Então, do que a gente tem a temer? Não é verdade? A gente não tem que temer nada. Somos espíritos imortais. A gente tem a eternidade para trabalhar nisso. Só que assim... Então, devemos, né, temer, no caso, o sofrimento sem sentido. É o sofrimento que não eleva, que não leva a nada. Isso é uma coisa a se evitar. Né? Exato. Agora, o processo de transformação leva a um desconforto. Isso é inevitável. Sim. Porque nós, como você falou, a gente tem que abdicar de hábitos que a gente carrega, né? Desapegar de valores, né? De questões, de crenças, uma série de coisas, né, que não nos fazem bem mais. Então a gente precisa se despir, né? Mudar de roupa, que seja o que seja, como você queira interpretar. Mas o que é importante é entender que toda a natureza está sujeita a esse processo. E a gente vai progredir, né? A gente pode, de alguma maneira, estagnar, mas regredir, a gente não regride. A gente vai tratar disso aqui para frente. A gente pode escolher ir num passo abaixo do necessário, mas não tem jeito. Sim. Eu costumo dizer, a única coisa que não muda no universo, é a única coisa que não muda, é que tudo muda. Nada para o universo inteiro. Deus. Vai lá. Deus é imutável. Deus é imutável. É. Deus não muda. É só Deus é imutável e que tudo muda. O restante tudo muda. Pois é. A sua criação está em constante movimentação, desde as moléculas até o universo. Claro. Está tudo em transformação. Como é que a gente pode resistir e falar, não, vou ser assim, eu não vou mudar? Vai sofrer mais se fizer isso. Vamos seguir aqui. Bom, Silvia Variati, muito obrigado pela presença, passou por aqui. Ana Maria Bonfim Matos, o pessoal está nos acompanhando. Fátima Balistieri, saudade da Fátima, né, das palestras presenciais. Vânia Maria Bertato passou por aqui também. Nazaré Pereira Costa, minha querida mamãe, está acompanhando também o programa Visão Espírita. Um beijo para a mamãe lá em Americana. Francisco Moretti, Ricardo Lopes e a esposa, Edna Longato, estão aqui também. Lucinéia Barbosa, Karina Pinheiro, minha irmã, Regina Ruda, Noeli Pereira. Né? O pessoal está todo mundo acompanhando aqui. Olha, quem quiser, aproveite para fazer a sua pergunta, tá? A gente aproveita aqui a presença da Maria Antônia e do Francisco Mourão. Olha, é um luxo ter esses dois estudiosos aqui conosco hoje. Então vamos aproveitar para perguntar aí o que a gente tiver curiosidade sobre isso. Bom, eu falei aí sobre a dor evolução, dor expiação e dor auxílio. A gente não vai falar das outras dores, porque vai fugir um pouco do contexto do programa, né? Expiação e auxílio. A gente ficou ali na dor e evolução para entender esse processo de transformação, que às vezes pode ser doloroso, como a gente já viu, não necessariamente, como a Maria Antônia colocou, mas pode ser doloroso, e se for, a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Mas a gente segue agora, que Kardec vai perguntar na questão 777 o seguinte: como tem menos necessidades no estado de natureza, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado? Que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado, isto é, o estado de natureza, como o da mais perfeita felicidade na Terra? É a ideia, né, sociológica do bom selvagem, né, que o feliz é o índio que vive selvagem. Isso, de certa forma, acaba nos prendendo a um passado, né, e não ao progresso. Mas vamos à resposta do Espírito de Verdade. Abre aspas. Que queres é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os adultos. Maria Antônia Padoan, é riquíssima essa resposta para a gente entender. Porque tem aquela ideia, né? A ideia do romantismo clássico, o amor e cabana. Será que só não tendo nada, vivendo isolado com o básico, eu não seria mais feliz do que se eu mergulhasse na civilização, buscando, né, adquirir coisas de acordo com o que a civilização do meu tempo tem a oferecer? Não é melhor, se eu não quiser nada, eu não serei mais feliz? É mais ou menos esse entendimento. Vamos lá, Maria Antônia. Não querer nada, nesse caso, é não querer progredir. E aí vai justamente contra as leis naturais, porque é impossível que o espírito permaneça sem progredir. Em algum momento ele vai ter que se mexer para continuar. Ele não pode continuar nesse sonho de uma felicidade falsa, porque, na verdade, essa felicidade primitiva não é verdadeira, né? E aí me faz lembrar muito dos estágios evolutivos dos espíritos, né? E lembrando todos os ensinamentos que nós temos em Kardec sobre o papel da reencarnação, não é? Quanto mais oportunidade o espírito encontra para vir para a Terra e reencarnar, mais oportunidade ele está tendo de progredir. Porque os espíritos nos orientam que na espiritualidade o espírito continua progredindo, mas não com a mesma velocidade e profundidade com que ele vai adquirir o progresso dele se estiver na Terra. Mesmo que as atitudes dele aparentemente parecem retroagir, porque na prática o progresso ele não volta para trás, progresso só caminha para frente, só evolui. Então, quando o espírito ele considera que é mais, isso é comodidade, isso é fraqueza moral, querer permanecer no estado em que está para não sofrer, para não enfrentar novos desafios, é acomodação. E na lei divina não existe acomodação. A lei do progresso não permite acomodação. Ela impulsiona o indivíduo a sentir necessidade de progredir, porque vai chegar uma hora que ele próprio não aguenta aquele estado em que ele está. E aí ele vai sentir a necessidade de evoluir. Por isso que nós, quando estudamos dentro da doutrina espírita, os sofrimentos que os espíritos que se encontram em regiões inferiores, chega um momento que eles não se suportam, não suportam mais, não é pela região em si, mas é porque a sede da luz dentro de nós, ela é natural, porque nós somos criados pelo Criador e fomos criados perfeitos, com todas as possibilidades do progresso. E nós precisamos, para poder entrar em contato com esse progresso, desabrochar em nós essas sementes latentes, é preciso que nos movamos. Daí a lei do trabalho, a lei do progresso, não é? É De preciso que sociedade. nos relacionemos com outras pessoas pela lei da sociedade. É preciso que, ao nos relacionarmos, deixemos fluir de nós as nossas emoções para entrar em contato com o sentimento do amor que temos dentro de nós, que muitas vezes ainda não está naquele estado idealizado, mas que ele está pronto para nascer, para progredir em nós. Então, é inviável que o espírito permaneça na sua infância. Todos nós estamos fadados ao progresso e precisamos nos empenhar. Agora, cada um vai avançar mais rápido, mais devagar, conforme o seu interesse, conforme a sua tomada de consciência. E nisto, eu me lembro bem da responsabilidade nossa enquanto espíritas, porque quando nós adquirimos o conhecimento que a doutrina nos traz, cabe a nós o esforço de buscarmos mais rapidamente esse progresso. Não esperar que ele aconteça naturalmente, mas nos esforçarmos através da reforma íntima, como há pouco vocês citaram. Pois é. Muito bem. Um abraço aqui para o Luiz Carlos Bortolan, para Vilma Belegar de Lopes da Silva, para a querida companheira Lades, da União Espírita de São Pedro, ela Vera Farto Castanho está aqui conosco também, Vera. Magali Passarini, a nossa amiga da União Espírita de Piracicaba, Helena, a Helena Isso. Emel está aqui também. Um grande abraço para todos vocês, a Silvia Orsini, a Regina está aqui também. Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia. E assim, eu fiz uma pergunta aí propositadamente, eu confundi um pouco ali a parte material e a parte moral espiritual, porque eu queria que você abordasse agora, Francisco. Nós, quando falamos em progredir, a gente está falando em progredir espiritualmente, moralmente, né, nos tornar melhores, aprender a amar, não necessariamente progredir. Economicamente, financeiro, materialmente, né? É possível progredir mesmo numa situação material desfavorável, é isso? E também é possível progredir em situações materiais favoráveis. Mas vamos entender, essa lei do progresso se aplica ao espírito, é isso, Francisco? Se aplica ao espírito e se aplica também ao mundo material, né? É uma lei que se aplica a toda a natureza, como a gente falou desde o começo, né? A humanidade, na medida que vai ganhando consciência, ela é um player, né? Ela é um integrante nesse processo, que a gente chama de co-criação ou co-autoria, né? Então, ele tendo livre-arbítrio, a humanidade auxilia o pai nesse processo. Auxilia o pai nesse processo, dando condições para o progresso material, sim, para o progresso intelectual, sim, e que, segundo o Livro dos Espíritos, quase sempre anda em passos, né? Anda em passos, como se fossem duas pernas. É, quase sempre existe um pequeno avanço, no progresso intelectual. O progresso moral quase sempre fica para trás. Então, às vezes, a gente pode ter essa ideia, né? Não, mano, tá, o que está acontecendo com o mundo, né? As pessoas estão completamente perdidas, tal, mas quase sempre há uma necessidade de um avanço intelectual, um progresso intelectual, e aí existe uma espécie de uma carência, de um vácuo, e aí a humanidade percebe a necessidade de dar esse avanço moral também. Isso é um ponto. O outro ponto que você perguntou é essa questão: em qual ambiente a gente pode progredir moralmente melhor? Todos eles. Todos eles. Quase sempre, né? Se a gente está numa situação mais desfavorável, se a gente tiver consciência, se a gente tiver fé, pode ser que a gente dê até saltos maiores. Em algumas situações, vivendo aí uma existência de mais conforto, pode ser que haja menos despertamento. Mas, por outro lado, a doutrina espírita deixa claro que a responsabilidade moral para aquele que já, de alguma maneira, conseguiu um conforto material, já de alguma maneira já superou todas essas dificuldades materiais, a sua obrigação moral de dar avanço moral, de progredir primeiro a si mesmo e auxiliar aqueles que estão ao redor, é ainda maior. Portanto, dependendo do ângulo, né, Wilson, a prova pode ser até mais difícil. Está me entendendo? Pois é, a prova pode ser mais difícil nesse sentido. Né? Porque aquele que já está num bem-estar moral, ele precisa ter a consciência, bem-estar material, perdão, ele tem que ter a consciência do dever. Muito será pedido a quem foi dado. Isso está claro no Evangelho. É a quem foi dado tudo. Você tem um recurso de conhecer o Evangelho? Então, foi dado bastante para você. O que você vai fazer com isso? Então, é uma responsabilidade. Não é verdade? Mas, de qualquer maneira, em ambos os ambientes, a gente tem condição de progredir. É isso. Muito bem. Maria Antônia, você disse muito bem, né, que cada um evolui numa velocidade, progride no seu tempo. Né? A gente, olhando para a sociedade hoje, a gente vê que existem ainda agrupamentos que vivem como viviam os homens há alguns séculos atrás. Né? O modelo de vida de algumas tribos indígenas, o Brasil tem uma população indígena, uma nação indígena, nações indígenas numerosas, é um exemplo disso. Agora, respeitar o progresso é respeitar que esse progresso se faça no tempo dele, não é impor a essas nações o nosso modelo de vida ou os nossos valores. Daí a importância, né, de socialmente a gente proteger, dar condições para que essas sociedades vivam a vida segundo as suas naturezas. Se aquele espírito reencarnou naquela condição, ele precisa... Agora, não quer dizer também que ele tenha que ficar estagnado ali, ele vai evoluir. Eu lembro de um evento internacional, não me lembro qual é o evento, mas o cacique Raoni mostrou uma foto de uma senhora carregando um cesto gigante de mandioca na cabeça, né? E ele disse, aquela lá é mãe de um dos nossos companheiros, né? E ela também não quer que ela continue vivendo daquele jeito. Isso, ele demonstrou ali que existem coisas ali para eles também que historicamente precisam ser revistas, que vão mudar. Isso, eles também vão se transformar. E talvez o contato hoje, né, o contato que eles têm com outras sociedades, possam levar a essa melhoria, mas tem que haver essa proteção. E aí eu lembro da música da Rita Lee, né? Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, viver pelado, pintado de verde, num eterno domingo. A Rita Lee canta. E aí Kardec pergunta, o homem pode retrogradar para o estado de natureza? Se nós poderíamos, então, cansados de viver em sociedade, parecendo que tudo é muito difícil, eu posso querer fugir de tudo isso e voltar para a natureza, viver isolado lá? É lícito que eu faça isso, né? É adequado, Maria Antônia? Ele pode escolher viver assim, mas não é natural que isso aconteça. Por quê? Porque não há um retrocesso. Chega um momento que o homem vai se cansar também de viver dessa maneira. Isso é ilusório, porque nós estamos aqui para vivermos compartilhando com o outro. Nós vivemos em sociedade, somos seres gregários, justamente para que possamos compartilhar o nosso progresso com o outro. Justamente por isso que existe o progresso. É justamente para que nós possamos, aquilo que já adquirimos, possamos compartilhar com os demais, que ainda não alcançaram aquilo que a gente já alcançou. O que nós não podemos é impor para o outro aquilo que é nosso, aquilo que a gente já alcançou. Porém, se o outro desejar, ele poderá ter, porque nós temos o dever de compartilhar com ele. E nisso, quando você citou o exemplo dos índios, não é? Então, em nome da preservação da cultura indígena, nós vamos manter o índio, sempre índio, ele não... É sempre o índio no sentido assim, sempre vivendo naquelas condições precárias, se ele pode viver melhor. Acho que uma coisa é preservar a cultura, uma coisa é preservar a história de um povo. E é importante que preservemos isto, porque a memória de um povo é muito importante, porque ela é a estrutura, ela é o alicerce de uma comunidade. e não pode se perder. Ela é o processo histórico é muito importante, porque com o processo histórico nós vamos entender no plano material a história nossa de hoje. E aí eles devem ser respeitados, a sua cultura deve ser respeitada, mas não impor a eles os recursos que nos é dado hoje. Até porque, se eles tiverem condições, eles vão reencarnar numa civilização que não seja indígena e vão poder desfrutar desses recursos. Então, é tranquilo, eu acho que não vejo nenhum problema que eles continuem na sua cultura. Isso não significa que eles estão retroagindo ou que nós estamos impedindo o progresso deles. Pelo contrário, se nós alcançamos hoje os recursos da medicina, por que não levar uma assistência salutar, uma assistência que preserve a vida e a saúde dos indígenas? Se a nossa tecnologia favorece o conhecimento e a educação, por que não levar a eles? Se nós adquirimos tantos conhecimentos, por que não compartilhar? Então, essa ideia do compartilhar, de ser solidário, e uma solidariedade sem fronteiras, respeitando a cultura do outro, isso é muito importante. E Kardec nos traz essas informações, isso é ideia de fraternidade, né? Lá, Kardec, em obras póstumas, ele fala da fraternidade, da igualdade. Quando ele discute esses assuntos, ele levanta exatamente essa questão. O progresso é uma lei natural e todos os seres que moram no planeta têm esse direito. Agora, nós não podemos, em nome do progresso material, dilapidar a cultura do outro, estragar com os valores do outro, acabar com a vida do outro, não é? É o que foi feito durante muito tempo com o colonialismo, né? Isso. As nações europeias de uma certa época, né? O eurocentrismo, né? Se sentiam no direito de invadir outras terras e impor ali o modo de vida que eles acreditavam estar correto, né? É isso que nós entendemos, né? E o Espiritismo reafirma esse respeito, essa marcha do progresso que é distinta, né, em cada sociedade, de acordo com a necessidade daquela sociedade realmente. Isso é muito bonito, né, Maria Antônia? Muito, muito. E eu queria aqui até reforçar alguns aspectos importantes, porque quando nós falamos que nós aprendemos a ser solidários, fraternos, a respeitar o outro com a sua cultura, com o seu modo de viver, o seu modo de pensar, não significa que nós também vamos adotar valores que já superamos. Então, por exemplo, nos é muito difícil hoje. Para nós que não temos essa forma de viver como os hippies viveram. Tanto é que foi uma cultura que passou, né? Uma cultura relâmpago que viveu lá no, nos anos 60 e que desapareceu, que é bem aquela proposta que você fala da música da Rita Lee, né? É Sim. bem isso. Então, quando as pessoas propõem viver dessa maneira, ter essa experiência, elas próprias vão descobrir que isso não leva a progresso, não é? Eu acho que precisa ficar claro o que é quando nós falamos em respeitar o indígena, a sua cultura, a gente ser solidário para com eles, levar para eles os recursos que nós temos. Significa que nós vamos contaminá-los, mas vamos auxiliar a preservar a vida, a sua cultura, seus bens, a partir dos recursos que nós expomos. Mas não significa que vamos quebrar com os nossos, com os valores Claro, morais. claro. Pois é, o Francisco falou isso em sua fala anterior, né? Sobre essa lacuna que às vezes fica, né? E dentro dessa lacuna você vai buscar num extremo qualquer da conduta algo que lhe falta, né? Por exemplo, o comportamento hippie, não é uma crítica, mas é uma lacuna que em determinado momento você precisa, você não encontra na sociedade os valores que você quer e a pessoa acaba buscando, né, em determinadas posições mais extremadas, mas que depois volta, como você bem disse, é um modo de vida que não se perpetuou, né? Que não, que não tem força ainda. Francisco, estamos chegando ao final, falta um minutinho. Eu quero aqui que você nos apresente suas considerações derradeiras sobre o assunto e queria, sobretudo, que você reforçasse para a gente um aspecto muito interessante, que é do utilitarismo. Né? Nós progredimos para que nós nos aproximemos mais da nossa essência. Nós não nos afastamos da natureza, muito pelo contrário. Né? Nós progredimos para tirar de nós tudo aquilo que não faz parte de nossa essência, para ficar em nós somente o que é próprio da nossa essência. E eu já vou adiantar que o que nos é próprio é o amor. Então, o progresso é tirar de nós tudo que não é amor, a fim de que a nossa essência amorosa, né, se purifique. Neste ponto é que a gente passa a ser útil, não somente nesse ponto, mas o progresso tem o objetivo, não é, Francisco, de nos tornar úteis, assim como a gente viu na poesia. Né? Então, como o espírita entende o seu papel diante da sociedade? Porque a gente falou muito do nosso sofrimento, da nossa vida, da nossa transformação, mas e as pessoas que estão do nosso lado aqui sofrendo? Como a gente pode hoje ser útil a essas pessoas? Sua pergunta é ampla, né? A gente precisaria de mais uma meia hora para conversar sobre isso. Mas de qualquer maneira, né? Eu dou um minuto, né? Você me deu um minuto, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que o que eu podia comentar aqui como considerações finais, né, é entender que a lei do progresso é uma das leis naturais nas quais nós estamos inseridos e sujeitos a ela, assim como tantas outras, né? Mas que de uma forma ou de outra, essas leis criadas pelo nosso Criador, são importantes para que possam nos direcionar, nos balizar, para que a gente possa chegar exatamente nessa essência que você comentou, nos encontrarmos. E no Evangelho de Jesus está muito claro, quando Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. Nós já sabemos, enquanto espíritas e cristãos, que nós carregamos o DNA divino, já carregamos essa capacidade de amar. Precisamos sim nos despojar de outras questões ligadas à nossa psique, ligadas às questões da nossa inconsciência, para que possamos encontrar primeiro a nós mesmos, né? Wilson, Maria Antônia e os demais estão conosco. Na medida em que nós encontramos a nós mesmos, nós vamos identificar esse amor que você tanto falou, e ao transformarmos, vamos sermos capazes, não apenas de sermos mais felizes, nós vamos irradiar essa felicidade, esse amor, e estarmos muito mais capacitados a auxiliar os demais. Principalmente, Wilson, pelo nosso exemplo. Principalmente pelo exemplo. Agora, o espírita, o espírita verdadeiro vai além disso, porque durante esse processo de reforma íntima, ele continua trabalhando também, quase que com um recurso externo, para que ele possa continuar se melhorando, auxiliando aqueles demais. Então, que a gente possa, enquanto espíritas, continuar também fazendo esse trabalho. Um programa como esse é um trabalho que primeiro ajuda a nós três. A gente sabe disso. Nós somos os três maiores beneficiados disso. Mas a gente sabe que também, ao divulgar a doutrina, a levar uma mensagem consoladora, uma mensagem de esperança, a gente também está auxiliando aqueles que estão conosco e, de alguma maneira, dando algum alívio, algum conforto, esperança e fé para que a gente possa seguir adiante na nossa caminhada. Sem medo. Sem medo. Que a gente aceite com coragem as tarefas da vida. Com alegria, para que a gente possa seguir adiante, superando as dificuldades, sendo pessoas melhores e cada vez sofrendo menos, porque vamos nos encontrar cada vez mais. Essa é a mensagem, tentando responder essa pergunta muito difícil que você deixou para mim no último minuto. Muito obrigado, um grande abraço a você, Maria Antônia, a todos que estão conosco. Até uma outra oportunidade. Claro, claro. E olha, eu vou me despedir também de vocês, a gratidão, como o Francisco bem colocou, gratidão a todos vocês que ficaram com a gente aqui, que nos acompanharam, muito obrigado, nós estamos aqui por vocês, porque vocês nos permitem estar aqui, somos grandes beneficiados, espero que os temas aqui tratados possam de alguma maneira reverberar nos nossos corações, para que a gente possa despertar né, e viver realmente uma vida melhor. Lembrando que você hoje é a melhor versão de você mesmo. Você progrediu. Você não é mais quem você era há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, há 100 anos atrás. Nós somos melhores. A sociedade é melhor. O mundo hoje é melhor do que o mundo do passado. Essa é a visão progressista que o Espiritismo nos oferece. E, além de tudo isso, amanhã ainda será muito melhor do que hoje. Né? Nós estamos evoluindo, o nosso mundo evoluirá, como Francisco disse, materialmente, os seres, os nossos corpos evoluirão, os nossos espíritos evoluirão, nosso mundo físico evoluirá. Nós seremos a cada dia mais felizes, vamos acreditar nessa realidade consoladora que a doutrina dos espíritos nos oferece. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu quero pedir para Maria Antônia para fazer uma prece de encerramento breve, Maria Antônia, também com uma vibração para o nosso querido companheiro que retornou à pátria espiritual, Sérgio Parisotto. Maria Antônia. Obrigada a todos, obrigada por esse momento também, obrigada ao Wilson, ao Francisco, que nesse momento nos ajudaram trazendo mais informações, mais enriquecimento para cada um de nós. Elevemos nosso pensamento a Deus, mentalizando Jesus, nosso Divino Mestre, e sua mãe, Maria de Nazaré. Agradecidos por todo o bem que nos proporcionam, agradecidos, sobretudo, pela oportunidade de estarmos aqui na Terra encarnados, evidenciando as nossas experiências encarnatórias, enfrentando os desafios para justamente obtermos o progresso moral para o qual nós aqui viemos. Obrigada, Senhor, e que sua paz e seu amor fiquem conosco. Queremos também, nesse momento, ó Deus Pai, agradecer e, sobretudo, vos rogar o vosso amparo e a vossa proteção especial para todos aqueles que se encontram doentes, para aqueles que estão realizando suas passagens em decorrência da Covid, dessa pandemia que hoje ainda toma o nosso planeta, com suas razões, quaisquer que sejam, Senhor, nós vos rogamos. Abençoai aqueles que partem, aqueles que se encontram nas UTIs, aqueles que estão a trabalho, benefício desses nossos irmãos adoecidos. Pedimos as suas bênçãos aos familiares que estão enlutados e aqueles que estão angustiados com os seus doentes nas UTIs. Também, Senhor, rogamos as suas bênçãos, o vosso amparo, para que o nosso amigo Sérgio possa ser acolhido na espiritualidade e leve consigo o nosso abraço e a nossa gratidão por tudo que ele nos deixou quando aqui esteve conosco. Que a sua paz esteja conosco agora e sempre, Senhor. Assim seja. Assim seja. Até o nosso próximo encontro. Lembrando que estaremos juntos no sábado, às 14 horas, com o amigo Sandro Moretti, sobre o tema Conhecereis a verdade vos libertará. No domingo estarei também no programa Visão Espírita com os amigos Luiz Pessoa Guimarães e Geraldo de Tarso. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Paz e luz. Obrigada.